Ah, o fã do Nerd botou o gol no chat. RA3 94, você me escuta? Afirmativo, pode estar aqui um pouco mais à frente e ingressar na Índia, tá ok? Salve Salvador, o voo 077 para a Copa do Galeão, o Galeão está com a ordem. 1077, autorizado plano para o Galeão, nível de voo 360, via 3 Zulu 10. Da Eulia da Bridge, subida, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5061 é o código transponder, 120 decimal 8 é o controle. Autorizado 360, Galeão, até Zulu 10, na da Eulia da Bridge, decolagem da 10, curva direita, 5061 é o transponder, 1208, controle de saída para o voo 1077-22. Correto, chama para prospecção. Chama. Três, dois, um, sete, sente, aguarde para o puxa, cara. Próximo Oscar, livre decolar da 1-7, atento a esteira de turbulência, vento 1 ou no 0 graus, cono 2 nós. 155, clear to line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, turn 3155. Solo 925, solo 27, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, voo no 9. Voo em Salvador, o que é 314, ponto de terra da 10.2, está pronto. Frente 16314, após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no 0. Pushback acionamento, gate 2, web 5729. 729, portão 02, vai iniciar agora. Atendo. Estando agora autorizado, chão para início tarde. Tá iniciando, 5729. Agradeço, tá bom, cara. 103155, clear for takeoff runway 10, wind 110 degrees with 12 knots. Clear takeoff to runway 10, turn 3155. Controle! Fechamento de Juliette. Alfa, chamamento de Juliette, 1925. Com curva direita, mantendo o perfil da Axé, Siri. Sim, se mantenho no meu pé, corredor Axé, reporte para da Barra. Para o da Barra, reporta, né? 5487, desço para 3000 pés, ajustado na 094. 5487 para 3000, ajustado na 094. Airborne 29er, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, thank you, sir. Salvador departure, 3155, good afternoon. 3155, good afternoon. Radar contact on departure, the departure time and maintain flight level 320. 320, departure time 3155. Clears on the present leader. I am present leader, 3155. Gente, o 935, portão 01, e vai ser estacionado após o WebJet. Só um instante para ingresso. Afirmativo, portão 1, abordando o WebJet, o voo da 935. Para o táxi, eu estou 3217 com 134 a bordo, 3 horas e 15, alterna Guarulhos. 134, 3 e 15, Guarulhos. Táxi autorizado, até outra vez o portão 612, chame para prosseguir, na 3217. O 99 será autorizado alguns instantes para o seu posto, só um instante para a gente ler. 10, o perdão, nós estamos com você. Para o táxi web 5729, aborda 137, autonomia 319, alterna Guarulhos. 137, 319, Guarulhos? Afirmativo. Copé, ataque direito, via Índia, ponto espera no 0, 1895, altíssimo 04, Bogarante, por 5729, web, gente. No 0, no 4, direita Índia, ponto espera 1895, obrigado, bom trabalho. O gol no 925, ingresso à esquerda direto, observando o táxi do WebJet até o portão 01. Ingresso direto, observando o Web até o portão 01, no gol no 3-1-4, decolado aos 3-2, controle 1-2-0-8, bom voo. Xanemia 3-1-4, boa tarde, contato radar, saída Momo, submantenha 340. Momo 340, 3-1-4. Afirmo, táxi autorizado, 3217, via pátio esquerda, Índia, cauda 37800 web, ponte espera ponto 1895, 1014, boa viagem. 1895, boa viagem. O Gouro 399-612 agora autorizado, Raposa Tanja liberando a cauda, chama pro táxi. Autorizado, puxa acionamento, Gouro 399. Autorizado é forte do táxi, 1077. Bom, 1895, bom pouso. Gente, Salvador, 2 Salvador, 10895, obrigado. Controle de possibilidade de coordenar para o Xanemia 3-1-4. Já estamos cruzando 70. Está presente direto Petrolina? Gente, aguarde de coordenação e Xanemia 3-1-4. Direto Momo? No presente, direto Momo, Xanema 314. Dia 314. Boa tarde, está 3217. Ponto espera, 1019. Boa tarde, mantenha o ponto espera, 3217. Zero da presente, Petrolina, Xanema 314. A presente é a Petrolina, grato, 3-1-4. Agora outra vez, parou na barra, o segundo. Sim, Sim, frequência livre para coordenação, não traz sequência de reportar no setor, Foxtrot, Tango, Oscar. TP 5487, passando externo. Tente, continue a aproximação, aguarde pista livre. 5487, prossegue a aproximação, aguardando. Para o táxi, é o Gol 1399, está com 144 a bordo, autonomia 0441, e alterno Galeão. 1-44-441, Galeão, táxi à esquerda, baixo, índio, ponto zero no zero, caldo 320 da TAM, 2895, altímetro, 1-0-1-4 lugares. Gente, livre táxi à esquerda, baixo, índio, atrás do TAM, 19-85 da Torre, M14, 1399. É 1895. 1895, correndo grato. Centro, controle de simulador, muito boa tarde, 135-60. 135-60, boa tarde, chega da Mário, desce e mantenha nível 050. 050, 135-60. Quanto a bordo do Amário, 135-60? Chegada, estão 3560. Chegada, 3560. 5487, livre pouso 1 no 0, vento 1-0-0 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 4. 5487, autorizado pouso 1 no 0. 5729, decolado aos 36, controle 120.8, bom voo. 1208, boa. 3217, após o trip na curva final ali, mantenha no 0. Do trip ali mantendo o zero, tá? 3-2-0-1-7. Controle Salvador, boa tarde, Web 5729. Web 5729, boa tarde, contato radar da Euleda Bridge, suba e mantenha 360. Da Euleda Bridge, subindo ao 360, Web 5729. 1-2-1, Campinas 376, táxi autorizado via pátio e Índia, ponte 0 no 0, tô 1 no 8, decimal 6, correção 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, 4 no 0, gol no 0, 7, 7. 0-7-7, pátio, ponte 0, assim, 3, 9, 5. Solo 37, livra direita, solo 121, decimal 9. 5487, livra direita, solo 219. Então, 3217, vai manter posição alinhado por 2 minutos devido à aeronave à frente na mesma rota e mesmo nível. Mantenha o ponto de espera no 399. 399. Desejar, senhora, a gente pode mudar de nível. Interior. Gente, essa altura mais um minuto seria menos do que o tempo de coordenarmos com o centro. Como é 030 da Presidente Pro de Itap? Da Presidente Pro é de como? Itap, TAM 3560. Da Presidente Itap, TAM 3560. Delta, qual a altitude que está mantendo? 7, tive decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 2 massa. Cono 399, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, no 399. Boa tarde, no 077, mantém o ponto de espera. Tá 3217, decolado aos 41, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom. Ali, boa tarde, tá 3217. 3217, boa tarde, contato radar da Euler da Bridge, suba e mantenha 360. 360, sem restrições, tá 3217. Salvador, muito boa tarde, Rondo 925, informação 925, informação é Papá, altímetro no 014, Salvador para Brasília, já aprovado 360, pronto 4. Está pronto 4, Rondo 925. 925, aprovado Brasília, nível de voo 360, aeroviópia, Lula 7, decola, está certo. Mantenha reto até cruzar 2.000 pés na terceira linha. Após a curva pela direita, perfil de subida, arbor. Após arbor, arbor, elefa. Controle 1.20.8, torno 1.8.95. Acione o código transponder 5076. Foi autorizado, nível 360, Salvador Brasil. Correto, portão 01 no champanhe, que é essa, né? Semana decolado aos 43, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa. Controle, voo no 399. 399, boa tarde, contato radar, saída da El, sub e mantenha 360. Da El, subindo para 360, 399. Guardião 06, encontra esse visual com campo. Guardião 06, controle. Guardião 06, controle. 3560, desço para 2000 pés, ajuste na 0 no 4, atualizado LS, que foi pista no 0, reposta estabilizada. Tu viu a atualizada X-ray, até onde estava 5560? Livre de colar dono 0, ventuno 00 graus, cono 2 nós. 077, tá sim. Gente, desce para 500 de país, existe na 0 no 4. Guardião 06, controle. Tigrado. Decolado aos 4.6, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde, 77. Controle, boa tarde, Bono 077, passa 1.600, certo? Bono 077, boa tarde, contato radar, Celha da El, sub e mantenha 360. Controle 360 no da El, 77. Guardião 06, controle. 06 na escuta da torre. Guardião 06 na escuta da torre. Guardião 06, estiver recebendo controle Salvador, Ciana, identificação. Guardião 06, controle. Tá, escuta. Guardião 06, chame torre, 118.95, mantendo 500 pés. Pede. Guardião 06. Guardião 06, chame para o retorno. No 395, boa tarde, chega da Mari, desse mantenha nível 050. Can 3560 no localizador. Vivo. Complete canal de torre 1895. 1895 ou 560, boa. Ah, o 3560 no 4, pontinho. Já temos a aprovação do nível 3660, pronto pra 4. 7 da papá, pronto pra 4, pegou 7. Realizado, pontinho. E a posição bridge, upper 16, restante pontuando a rota do plano de voo. Teclagem pista 10. Mantenha reto até cruzar 2 pés da terceira milha, após a curva pela direita. Cumpra o perfil da subida da El Leda. Após Ledo, direto à posição bridge. Controle 120.8, torre 120.612, faz não. A torre 120.95, código transponder 5071. Ok, aprovado então, nível 360 com 15, na Upsolo 10 até bridge e Upsolo 16. Decola 10, curva à direita após 2.000 pés, saída da Euleda Bridge. Aciona 5071, controle de saída 208, com 755, posição 5. 071, posição 5, chamando o cidade de Euleda. Zero, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, com 1-2 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso 10-3-5-6-0, B14. Tenha nível 060. Ao 060, informa que vai passar um pouquinho à direita de sabote. Informa pro ideal? Na proa 075. Sente por quantas milhas? Aproximadamente 10 mil. Mário, agora eu faço 2-0-6. Entendi. 1-0-7-7, Recife, 1-2-5-1. Centro Delta passando a parte de cor. Gol 1-0-7-7, copiou o controle? Procei controle, 1-0-7-7. Afirmo, chame Recife na frequência 1-2-5-1. 1-2-5-1, uma boa tarde. Boa. Delta, gente, chame torre na frequência 118.95. Opa, Mike Eco Delta, passando Mike Delta, da presente segue para 17, com base pela direita, reporte na base. Seguinte da presente, base pela direita da 17, passará com a tira na base, Mike Eco Delta. Delta 3560, solo 54, livre direita, solo 121.9. Virando à direita com solo 1219, 7560. Luz, Juliette Serra, prossiga.